gozar ali, naquele lugar. E teu filho falou naquele lugar que tu mesmo preparou, oh Pai. Cristo, lutou quando esteve aqui. Cristo, foi à cruz por amor a mim. Cristo, dominou quando esteve aqui no reino da terra e das trevas também, no reino das trevas e do inferno também.